Fique atento, ele brilha forte. Vídeos incríveis sem sentir o corte. A gente espera ele nunca decepcionar. Mais de 3 anos a gente nele se entona. Programa errado, mestre da tela. Entrega o que a gente quer sem cautela. Faz do YouTube um lugar diferente. Cada clique é um presente. Rock and roll, Jesus faz a mágica acontecer. Inova todo dia, nada a temer. O melhor do Brasil sem disparar. Programmer é o cara que a gente quer lembrar. História vibrante, nos envolve de maneira fascinante. Não há outra igual na internet. Tudo ganha vida em seu universo repleto de fé. Nosso herói nas telas tão brilhante. Leva a gente ao mundo excitante. Com seu jeito único nos conquistar. De YouTube ele é a estrela no ar. Rock and roll, Jesus faz a mágica acontecer. Inova todo dia, nada a temer. O melhor do Brasil sem disparar. Programmer é o cara que a gente quer lembrar. Acontecer, inova todo dia, nada a temer. O melhor do Brasil sem disparar. Programmer é o cara que a gente quer lembrar. Tem uma amiga chamada Hathaway, uma amiga incrível, sempre ao seu lado pra viver novas aventuras. Ele é dono da maior comunidade brasileira do Discord. Além de vídeos incríveis, fez jogos incríveis e produz. Eles há mais de 2 anos, ele é muito amado. Ele tem muitos inimigos, mas ele sempre os ignora. Pois ele sabe que aquilo não vai afetar nada. E que ele pode seguir os seus sonhos. E que ninguém pode deter ele incrível. Ele é o Programmer. Viva o Brasil! Viva o Programmer! Transformismo forever, o Programmer e o nosso rei, o Programmer e o nosso apresentador, a Hathaway carismática, além de ser muito animada, o Programmer e o maior youtuber, brasileiro, transforme-se impossivelmente o maior e melhor da história da galáxia. Viva o Brasil, viva o mundo, viva o Programmer!